Aqui é Marion, eu também escuto o programa Decadentes. Um abraço a todos, valeu. Salve, salve, coelhada! Com mais um mentiroso, que nós conseguimos gravar falando que houve esse programa e que a gente sabe que, na verdade, não houve nada. Vamos ao Decadentes número 66, para falar desse joguinho que de tão sonolento me permitiu até um cochilo durante a partida, porque ninguém é de ferro. Tudo bem, seu Alisson? Tudo ótimo. O Marion, é bom que a gente fica sabendo que ele faz coisa ainda pior do que perder aquele gol na cara. Ele escuta o Decadentes. Muito bem. Hoje é dueto? Só nós dois? Somos só nós. Então tá certo. Então, como Lennon e McCartney, sai Guarabira, seguiremos Henrique e o Alisson para fazer esse Decadentes 66, contando, é claro, óbvio, com a presença e a participação de todo mundo que tá ouvindo aí. Vocês vão mandando recado, nós vamos lendo aqui, e esse programa fica um pouquinho mais rico do que simplesmente dois bobos falando. Fale por você. Forças maiores seguraram os nossos intrépidos decadentes fora do programa hoje, né? O Ramon, eu acho que eu não preciso falar do Ramon, o povo que acompanha a gente já sabe o que acontece. O Corneta teve um problema de deslocamento geográfico, não chegou em casa a tempo, e o Sérgio Tavares tornou-se um ébrio e está, no momento, largado em alguma sarjeta, muito provavelmente ali nas proximidades da Independência. Tudo bem, senhores. Joguinho hoje pela 11ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. O América já classificado, já garantido nas finais, recebeu o Vila, que não tinha mais chance de classificação. Como a gente esperava, entrou com um time misto, com um time para fazer experiências e poupar aqueles que são, talvez, na cabeça do Anderson, os grandes titulares. E a apresentaçãozinha estava indo até marromeno, até que aos 9 minutos do primeiro tempo, bem cedinho, numa jogada de bola parada, o Vila alçou a bola no primeiro pau. Como é que ele chama? Bruno Ré. O Bruno Ré engatou a primeira antes que todo mundo e saiu em impedimento. Conseguiu cabecear a bola, jogou no outro poste. João Ricardo não conseguiu chegar nela, 1-0 para o Vila. O América segue batalhando até que aos 37, no seu 30º jogo como jogador profissional, numa bola enfiada pelo Pará, cruzada pelo Gerson Magrão, Mateuzinho só escorou de chapa, como deve ser feito, aquela de cartilha, quase ali na marca do penal, só escorou reto para dentro do gol, marcou o primeiro gol dele como profissional. Empatamos o jogo e depois disso, uma sequência de gols perdidos ali no segundo tempo, mas não teve grande coisa no jogo também não. Ou tô fazendo a leitura errada, Marcos? Tá fazendo a leitura certa. A América até que teve mais chances, teve chance clara de gol, principalmente uma com o Blanco, que saiu de cara pro gol, e a outra com o Marion, que ele chegou a driblar o goleiro e perdeu o gol já com pouco ângulo, é verdade, mas já sem goleiro. O Vila é uma equipe que defende bem até, tem uma equipe até bem armadinha, pareceu, mas que não oferece muito perigo lá na frente e dava pra gente ter conseguido um placar melhor, né? De tudo, eu não fico extremamente chateado. Hoje eu não saí, apesar do resultado ruim, não saí chateado da Independência não, porque é uma partida em que a gente já tá classificado, já era de se esperar que a entrega não fosse tão grande, apesar de que eu achei que foi, achei que a equipe hoje até correu. Buscou. Talvez porque alguns reservas, estreantes, né, então querendo mostrar serviço. Sim. Então deu uma movimentada, achei que o América correu atrás, mas de fato não era a partida em que eu tava esperando a vitória ou uma grande exibição, porque a gente não teve isso até agora no campeonato inteiro, talvez não fosse agora que ia ter. Mas eu queria avaliar esses caras novos que entraram, e avaliando esses novos que entraram, eu fiquei satisfeito, fiquei bem satisfeito com a maioria deles. E a gente só fala isso porque o Sérgio Tavares não está aqui, porque se ele estivesse aqui, ele ia falar, gente, calma, tem que esperar 5 jogos, porque tem uma parte da torcida do América, aquele papo de sempre do Sérgio, de que jogo não é nada. Mas dá pra ver muita coisa em um jogo. Mas se ele estivesse aqui na situação que dizem que está neste momento Sérgio Tavares, acho que ele não teria esse raciocínio todo, não. Eu ouvi dizer o seguinte: se as Tavares foi a campo hoje, isso eu não ouvi dizer, ele mandou foto e tudo mais, ele foi com a máscara do seu barriga. E muita gente achou interessante. E com a barriga do seu barriga. E com a barriga do seu barriga também. Muita gente achou interessante, pediu para tirar fotos. Então, para não ficar uma coisa assim, totalmente liberada, ele resolveu cobrar uma cervejinha por cada foto que ele tirava. Então, você imagina o estado do menino agora. É isso. Muito bem, já tem um pessoal falando aí, Wallace. O que nós temos aí? Você tá com ele aberto? Tem sim. O Marcos Grassi manda aqui fora Renan Oliveira, e que se o Anderson insistir, fora Anderson também. Marim Monteiro manda que o empatezinho foi mequetrefe, que o América acha que tem elenco para usar time misto? É a pergunta dele. E ele termina dizendo que, na opinião dele, mal o América tem 11 jogadores mais ou menos. Para mim, Marinho, não é nem questão de ter elenco para rodar. Isso a gente, de fato, não tem. A gente custa ter os 11 titulares, a gente está tentando ainda achar esses 11 mais ou menos aí que você cita, para serem titulares. Mas eu também não condeno o fato, não, pelo contrário, de ter testado. Para mim, tinha que ter testado até mais jogadores. Eu queria que o Pilar tivesse entrado no início, porque a gente já conhece bastante futebol do... Bastante não, mas já conhece mais o futebol do Mike. Uhum. Queria que alguém fosse colocado no lugar do Renan Oliveira, qualquer um, que fosse até o Marion, para jogar os 90 minutos, entendeu? Então eu queria mais mexido. Queria o Roger hoje na zaga, que não teve chance ainda esse ano, entendeu? Podia ser. Que fosse o Juste, não gostei da atuação dele, mas que entrasse o Juste como entrou, e entrasse o Roger também, pra gente poupar o Messias. Messias, exatamente, que ano passado era o rei da cãibra, né? Podia poupar o Messias hoje. Fiquei extremamente surpreso, e pelo lado positivo, com a entrada do Zé Ricardo, que eu achei que, apesar do rodízio, eu não achei que o Anderson fosse chegar lá no fundinho do banco e puxar o Zé Ricardo para ser titular hoje, e fez uma ótima partida. Então, para mim, não é nem questão de ter ou não ter um elenco forte, é questão de que esse jogo realmente não valia nada e que é o jogo para a gente botar para rodar. Nessa questão de rodar elenco, eu tenho gostado do trabalho do Enes, nesse recorte de rodar elenco. Tanto é que, por exemplo, hoje ele voltou com o Mateuzinho consegue fazer um gol, isso já tira um peso, talvez já alivia o moleque para as próximas partidas. Eu tenho dito isso, para mim ele está trabalhando essa situação do Mateuzinho muito bem. Ele coloca o menino, se o menino faz 3-4 partidas ruins, ele saca para dar uma protegida, para não deixar queimar geral. Aí, quando a torcida já tá esquecendo de criticar o Mateuzinho, ele volta com ele de novo, deixa jogar mais algumas, ou se não, coloca no segundo tempo. Para mim, ele tem feito bem. E tanto tem feito bem que hoje o Mateuzinho conseguiu fazer um gol, fez uma partida um pouco melhor. Não foi bem na partida, mas conseguiu fazer um gol. Isso, eu senti que depois do gol ele já teve até um pouco mais de confiança para tentar umas outras jogadas. Então, nessa questão de rodar elenco, foi o que ele fez hoje, para mim ele tem feito bem. Na questão de armar o time dentro de campo, eu não tenho gostado. Mas de rodar o elenco nas escalações, eu tenho gostado. Mas me incomoda só ele não ter feito, sabe, vai com tudo, então. As coisas que você comentou aí, o Roger não entrar, o Pilar tem entrado depois, o Marionto só tem entrado no final também, entendeu? Eu acho que era o caso, assim, me demonstra, a mim, pelo menos, parece um certo medo, uma certa covardia de vou rodar, mas vou pelo menos tentar garantir, não vou mudar tanto a ponto de que eu não consiga garantir um resultado. Entendeu? Foi um pouco mais precavido ao manter ali o Renan, ao manter um Mike que já vinha jogando, a manter até o Messias, que só não é o nosso melhor zagueiro hoje, porque o Rafael Lima realmente está muito bem. Mas poderia ter entrado com o Roger, já entra jogando com o Pilar, já entra jogando com o Marion. Eu acho que ele podia ter feito isso antes, e as peças que ele guardasse para garantir resultado, isso na minha leitura, que ficassem ali no banco e eventualmente entrassem com eles. Então isso, beleza, que bom que ele rodou, mas eu acho que ele podia ter feito ainda mais. Nesse ponto eu vou concordar com você e discordar do Marinho, que acho que era o jogo para poupar, sim. Mais participação. Mais para evitar o risco de perder um jogador para semifinais do que necessariamente para dar rodagem, no caso desse jogo, para ser muito simples. Acho que ele deve ter feito as mudanças que ele fez pro jogo de hoje, muito provavelmente ele deve ter feito ouvindo o departamento médico e físico da América. Os jogadores que estavam mais cansados, que jogaram mais e tal, coisa do tipo. Sim. E aí talvez ele tenha rodado só esses. Foi cauteloso, concordo com você, eu acho que ele tinha que ter sido um pouco mais ousado nessa, já que é pra testar, testa direito. Ué. Marcos Grassi manda aqui que Atenção, diretoria. Arbitragem mineira nas semifinais, não. Esse é um ponto importantíssimo. Eu não sou dos que mais sofrem com essa questão da arbitragem. Acho até que a gente percebe, a gente fala muito sobre os erros que acontecem contra o América e acaba acontecendo os erros também a favor e a gente não debate tanto. Então dá aquela impressão que a gente só é roubado, que para mim é uma visão meio falha. Mas é fato que em clássicos a coisa costuma sim ir sempre para o lado de Cruzeiro e Atlético, em se tratando de arbitragem. Eu acho que isso de ter uma arbitragem de fora nas semifinais é uma medida cautelar, mas acertada. Eu não sou dos que acham que se entrar com um árbitro de fora de Minas já era, estamos fora. Para mim não é tanto assim, mas eu também prefiro que seja árbitro de fora. A gente já teve exemplos o suficiente aí para entender que quando é árbitro de fora, ele de fato vem sem sentir tanta essa pressão de ter que colocar Atlético e Cruzeiro na final, porque senão a federação perde Mineiro. Perde dinheiro. O que você acha, Henrique? Eu tô tentando lembrar como é que foi ano passado, você lembra? Se na semi foi árbitro de fora? Com certeza vai saber, Marinho. Marinho sabe. A gente aí. Marinho sabe. Eu também vou preferir árbitro de fora. Eu tô exatamente assim, eu não vou repetir o que você falou, concordo inteiramente. Eu prefiro sim que venha árbitro de fora, porque a gente sabe o quão, digamos, enviesados são os árbitros mineiros. Na hora, não só de apitar clássico, mas na hora de apitar jogos de Cruzeiro e de Atlético, seja sim, contra o América, seja contra as equipes do interior. Vimos inúmeros exemplos aí durante o campeonato. Eles tendem a errar mais para os dois, a gente sabe disso. Então, se vier a arbitragem de fora, melhor ainda. Se não vier, também não sou de decretar a derrota já de cara, porque precisamos esperar, precisamos ver o que acontece. E aí, caso aconteça, a gente vai denunciar, como sempre e tal, mas enfim. Tem certas coisas que a diretoria vai lá fazer, vai se empenhar, eu imagino que eles vão fazer a sua pressão em cima da federação, mas não é uma coisa que esteja simplesmente na mão da diretoria. Sim. Federação e a comissão de arbitragem bateu o pé e fala, não, vai ter árbitro mineiro, o América vai fazer o quê? Não vai entrar em campo? Vai perder pro WO? Não vai, né? Porque até isso gera outras consequências posteriormente. Então, sim, que eles estejam atentos, e eu acho que eles sempre estão. Nos últimos anos, eu acho que a diretoria não tem deixado isso de lado, mas vamos devagar aí, vamos ver o que acontece. E é claro que acontece sempre uma pressão forte da Federação Mineira para que sejam colocados os árbitros. Por quê? Querendo ou não, e aqui não estou querendo defender a arbitragem mineira, até porque ela é ruim tanto quanto as outras, ou até pior, mas os caras tentam, os caras investem. Outro dia eu estava vendo que eles fizeram, além daquela pré-temporada que já vem fazendo há vários anos, em algumas partidas maiores, os árbitros aqui da Federação Mineira estão fazendo, estão concentrando pro jogo 2-3 dias antes, estudando as equipes, estudando os jogadores, estudando o jogo em si. Então eles buscam. A gente, claro que mete o pau quando erra, e tem que meter o pau mesmo, é natural, é assim, mas também seria injusto que os caras tentem de fato melhorar, e aí na hora da semifinal e da final, que são praticamente os únicos jogos interessantes do Campeonato Mineiro, os caras estão fora. Então, a não ser que seja algo de fato gritante, a ponto de justificar de trazer árbitro de fora, tô falando o lado da federação, tá, gente? O lado da América, eu, se sou presidente da América, eu pediria, lógico. Sim. Mas se a federação vai fazer a pressão para tentar manter o árbitro mineiro apitando os principais jogos do Campeonato Mineiro, eu acho que ela vai. E tá no direito dela. Até porque ela chamar o de fora sem qualquer resistência é basicamente assinar um atestado de incompetência. Exatamente. É assumir que, de fato, o problema existe e que, então tá, vamos chamar de fora. O Marinho responde a arbitragem nas semifinais, aí não sei se na foi final. Foi mineiro. No passado foi mineiro. Uhum. Com pênalti duvidoso na mão do Guerreiro, Robin bateu e João Ricardo defendeu. Isso a final, né, Marinho? A semi é que eu tava tentando lembrar. Ah, tá aqui, Marinho é foda, ele manda o trem completo. Semifinal 2016, América 2-0, Cruzeiro foi o Igor Benevuto. Benevenuto, isso. Meu italiano tá um pouco enferrujado. 4 amarelos pro América e 3 pro Cruzeiro. Alguma aberração, Marinho? Porque talvez o resultado apague a memória da gente, mas eu não me lembro de nenhum grande problema de arbitragem nesse jogo. Se a gente ganhou 2-0, o jogo foi pegado. O jogo foi pegado, os amarelos aí. Tô satisfeito. Eu aceito até 10 amarelos se a gente ganhar 2-0. Também. Muito bem. O que mais nós temos aí? Nós temos aqui o O Thales fala de um assunto aqui que eu acho que a gente podia até tratar depois que a gente falar do jogo, que é dos Pode meninos ser. Lá que, da prefeitura que estavam lá no jogo hoje. É, Marinho manda que rodar o elenco é na primeira liga contra adversários potenciais, melhores, e que o América, em tese, já não teria chance de maiores pretensões. Discordo, porque não teve nenhum jogo da primeira liga em que o América não tinha chance. Nos três jogos, o América tinha chance. Até no último contra o Grêmio. Inclusive, com chance boa, porque o Grêmio estava com o time reserva, era só, entre aspas, a gente vencer lá. Então, o jogo que, de fato, valia... O único jogo, até agora, da temporada que valia muito pouco pra gente é esse contra o Vila Nova, que a coisa já estava definida. Concordo, e eu digo mais. O América, sim, teve chance de conquistar a classificação na Primeira Liga. Eu não sei se a Primeira Liga tem algum tipo de premiação em dinheiro para quem passa de fase. Provavelmente tem algum trocado ali, não vai ser nada igual Copa do Brasil. Mas eu acho que o América teria um ganho. O América precisa sim se dedicar à Primeira Liga e tentar se manter na competição o maior tempo que puder se manter, especialmente em anos em que ele está fora da Série A, porque é uma maneira de ficar na mídia, de aparecer, de estar mostrando o time ali e ser lembrado pelas outras torcidas dos outros estados que não estão acompanhando o Campeonato Mineiro. Gol do América não passa domingo no Fantástico, a não ser que alguém faça 3 gols, e o que está muito difícil, e vá pedir música para o Tadeu Schmidt. Os outros, quem mora em outros estados, e aí eu não estou nem falando do torcedor do América, porque esse se vira e vai buscar informação. Mas os olhos, é bom que o América esteja na memória deles a todo momento. É importante e é financeiramente interessante para o América ser esse time lembrado a todo momento e não cair no esquecimento com relação às outras torcidas. Até para que o próprio clube tenha e ganhe um pouco mais de respeito. Né? O América não fez feio na Primeira Liga esse ano. Perder de 1-0 do Flamengo, perder de 1-0 no Grêmio, ambos jogos fora de casa, são resultados perfeitamente aceitáveis para qualquer equipe. Então, eu acho que a Primeira Liga tem uma importância muito grande de visibilidade para o América. Também acho. Ainda mais agora que a gente não está mais na Série A. A chance da gente enfrentar esse tipo de time é na Primeira Liga. Especialmente com a gente fora de Série A, exatamente. Que é também, na minha opinião, a mesma dedicação que o América deveria ter tido para a Copa do Brasil, para avançar e chegar em fases em que você vai enfrentar esses clubes que têm mais visibilidade no cenário nacional. É uma pena que não tenha acontecido. Sim. Vamos lá, seguimos. Thales Maciel faz uma pergunta interessante aqui. O América pegou 4 restos de Atlético e Cruzeiro, na opinião dele. Para ele, nenhum serve para a Série B, que está se aproximando aí. E ele pergunta para a gente, o que a gente acha dos 4? Pará, Alex Silva, Marion e Renan Oliveira. Qual deles ou quais deles serviriam para a Série B? Para mim, Thales, depende do que a gente for concordar aqui como serve. Se o serve for só ser titular, tá difícil. Mas se o serve pode compor o elenco para a Série B, aí eu acho que a gente tem uma saída. Para mim, Alex Silva é um bom jogador para compor elenco para a Série B. Acho ele esforçado. Acho que ele tenta, tem muita dificuldade técnica para fazer cruzamento, de fato não consegue acertar, mas ele é um lateral que na parte defensiva não compromete tanto, é um lateral que se entrega em campo, só por isso aí já tem alguma valia, já vale mais do que muitos aí no elenco. Então, concordo. Alex Silva para mim, para compor elenco para a Série B, ok, serve. Não sei para ser titular a Série B inteira, mas vamos ver. Marion, é muito difícil a gente falar uma opinião positiva sobre o Marion hoje, porque ele fez um jogo realmente terrível. Hoje foi o pior jogo dele para mim no América. Entrou e só fez lambança. Mas também entra nessa mesma lógica. É jogador para ser útil ou é jogador para resolver? Se a sua lógica for servir para resolver, não. Marion possivelmente não vai servir para resolver na Série B. Se a lógica for servir para compor elenco e de vez em quando trazer alguma coisa diferente do banco, eu acho que sim. Ele é um jogador de uma característica até diferente dos outros do América. Ele carrega a bola pela ponta e cruza. É o que ele sabe fazer. Tem velocidade. Então, em alguns jogos de Série B, isso pode ser útil. Aquele joguinho chato, que a bola não tá funcionando pelo meio, que o time tá muito fechado e tal, não sei o quê. O Marion numa jogada pela ponta ali, ele pode cruzar uma bola e o centroavante fazer um gol. Então, para mim, pode ser útil. Os outros dois, pelo que apresentaram, e aí entrando na lógica do Sérgio, de que já tem o número de jogos suficiente pra gente avaliar, uhum. Aí, para mim, a coisa começa a complicar. Não é fácil você reincidir com o jogador, principalmente porque tem que saber como são os contratos hoje. Pará é por empréstimo, então teria que o Cruzeiro aceitar a devolução do empréstimo. É, Renan Oliveira, ao que parece, não tem mais vínculo com o Atlético, né? Acho que não, acho parece. Que agora está em definitivo. Também não tenho certeza, acho mas acho que está na América em definitivo. Então é um jogador que, no mínimo, tem contrato até o final do ano. Para reincidir não é tão fácil, se for reincidir, o América perde dinheiro. Então, se fosse uma simples questão de escolher fica ou não fica, sem ter prejuízo financeiro nisso, eu optaria por não ficar com nenhum dos dois. Porque esses dois, de fato, eu não estou vendo grande chance de serem úteis na Série B. Nem como reservas que podem trazer algo diferente no jogo. Mas não é tão simples assim. Então, de fato, o que eu acho que vai acontecer é que com o tempo vão perder espaço no time titular, mas vão ficar aí até o final do ano encebando a gente. Qual a sua opinião sobre os quatro, Henrique? Eu concordo com você. A minha leitura é bem parecida com a sua. O Renan, eu simplesmente tenho uma birra com ele, não aguento, pela falta de vontade principalmente. O Alex Silva também, eu arrisco dizer que até para uma Série B, até para titular, ele talvez sirva numa Série B. Não sei se a gente consegue achar coisa muito melhor. O América tem lutado com problemas nas laterais, não é de hoje. E ter esse cara que é voluntarioso e tal, eu acho que ele sim, até tem qualidade suficiente para ser titular, inclusive, da Série B. Isso não quer dizer que o América não deva procurar e ver se encontra alguém melhor, alguém que vá adicionar algo mais ao clube nessa disputa nas suas laterais. Mas se não encontrar, o Alex Silva tem perfil que dá ali para ser titular da Série B? Eu até acho que tem. Pará tá difícil. Pará tá muito complicado, principalmente na parte de marcação. Acho que tá. Não tô gostando nem um pouquinho do Pará. Então, para mim também vai embora. E o Marion serve. Eu queria ver, inclusive, a gente já discutiu aqui várias vezes. Eu pelo menos, acho que o Marion já devia ter tido a oportunidade de começar uma partida, de ser titular em uma partida esse ano. Não foi ainda por opção do Anderson, mas. Enfim, mantendo esse raciocínio, eu acho que sim, ele pode ser uma peça importante para a Série B, para compor elenco, certamente, a titularidade aí teria que conquistar ainda. Nem achei o Marion tão ruim hoje assim não, viu, Alisson? O Marion jogou 15 minutos só, ele entrou aos 30. Aos 30 de um jogo em que nós estamos empatados, no momento em que o América está fazendo mais pressão e tal, eu não achei que ele fez nenhuma lambança, não. Talvez não tenha aproveitado as oportunidades. Aquele gol que ele perdeu ali, em que ele estava sem ângulo, dada a velocidade da jogada e o marcador que se aproximava, não era muito fácil ele frear ali. Não achei errado que ele tentasse o arremate, mesmo estando totalmente sem ângulo e tendo que virar o corpo para fazer o arremate, né? Não era só do ângulo que estava ruim. Não achei que a opção dele foi errada, não. Não achei ele tão mal. Eu não achei a opção de chutar errado. Eu achei, vendo do estádio, eu estava até numa posição privilegiada para ver esse lance, eu não achei tão sem ângulo assim. Ele não estava numa posição central para chutar pro gol. Mas entendi. Ele estava esquinado. Mas fazer aquele gol, acertar o chute que ele deu, tinha que ter dado aquele chute mesmo. Acertar aquele chute não era uma tarefa difícil, não. Ele, de fato, errou um gol que não era difícil de fazer. Nas outras jogadas também... Aí eu consigo entender o seu lado de não achar que ele fez uma partida trágica, porque ele movimentou e ele buscou jogadas. Em 15 minutos que ele jogou, ele teve mais jogadas, mais participações efetivas do que outros jogadores há mais tempo. Mas eu vi ele errando hoje quase tudo. Teve cruzamento que ele tentou mandar na área, que ele mandou lá do outro lado, quase no bandeirinha do outro lado. Então, assim, ele teve volume, e isso é importante, porque o Marion é um cara que, quando ele entra, é muito comum a gente ver aquela jogada esticada, que ele parte na ponta ali, alguém lança pra ele, e de fato ele consegue chegar, de fato ele consegue cruzar. Isso é importante. Nesse ponto, eu acho que ele pode ser importante pra Série B, porque ele tem uma jogadinha que é manjada, mas que funciona. O que falta é a qualidade técnica para conseguir fazer com que esses cruzamentos sejam mais perigosos. Não, concordo com você. Sobre o arremate, de fato o ângulo não era aquele ângulo impossível, não. Ainda dava, era um ângulo que ainda dá para você conseguir uma boa batida. O problema era mais, eu acho que era o vetor mesmo. Ele estava correndo para um lado, ele precisava frear, virar e bater. Acho que foi isso que dificultou mais o chute. E o resultado final do chute, eu dou um desconto, porque não acho que era tão fácil assim, não. Mas vamos lá. O que mais nós temos aí? João Pedro Magnani também faz uma pergunta interessante aqui. Ele pergunta o que a gente achou da participação do Pilar. Eu gostei bastante. Pilar jogou 45 minutos, jogou o segundo tempo inteiro. Eu gostei a ponto de ficar sem entender por que o Rubens é o reserva imediato do nosso centroavante, do Hugo. Me pareceu, por esses 45 minutos, que tivesse o Pilar o tempo que teve o Rubens até agora, a gente estaria talvez pensando que tínhamos um atacante reserva para a Série B. É claro que são 45 minutos, é o que o Sérgio gosta de falar, no mínimo 5 jogos, a gente não viu nenhum jogo, é o que a gente viu, foram 45 minutos. Mas, nas diferenças aí, fazendo essa comparação com o Rubens, que para mim é hoje quem ele briga no elenco por uma posição, que é a posição de reserva do centroavante, o Pilar, sendo muito mais baixo que o Rubens, ele escorou, que eu consegui contar, umas 5, 6 bolas de cabeça. Principalmente daquela bola lançada por tiro de meta do João Ricardo, que nem aquela o Rubens consegue subir e cabecear. Ele escorou umas 5, 6, trazendo a posse de bola para o nosso lado. E outra qualidade que eu fiquei impressionado com ele, que é a qualidade de passar a bola em direção ao gol. Ele deixou o Blanco na cara do gol umas 2, 3 vezes. O Blanco se entendeu muito bem com ele ali. O Blanco passava pelo zagueiro, o Pilar lançava na hora certa, com a força certa e na direção correta. Isso me impressionou, porque ele mostrou ser um centroavante que tem qualidade de passe. Não deu para avaliar a presença dele dentro da área e a qualidade de finalização. Por quê? Porque isso ele não acabou não sobrando bola para ele fazer isso. Ele não teve oportunidade. Mas para mim já foi um avanço. E eu fiquei, confesso também, que fiquei um pouco assustado com os... não sei se vários, mas já são alguns torcedores do América que eu ouço falar o seguinte: o Pilar é uma porcaria. A gente tem o Rubens, mas também se fosse colocar o Pilar, ele é uma porcaria. Eu fico assustado, por quê? Eu não sei se esse pessoal tá vendo treino, porque até hoje o Pilar praticamente só treinou e jogou uma Copa São Paulo. O que ele foi jogar de futebol profissional foram esses 45 minutos agora, praticamente. E ele jogou, aliás, o João Pedro Magnani pode falar, porque o João viu o jogo dele lá no foi onde, Henrique? Murici. Lá em Murici, e que não teve transmissão, então ninguém daqui viu, a não ser o João. Então... Eu fico sem entender como que as pessoas tiram essa conclusão de que o cara é horrível sem ver. Eu vi hoje 45 minutos e horrível, pra mim, já não dá pra classificar que ele é. Se ele é bom ou não, precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo e tudo mais. Mas a apresentação de hoje eu também gostei bastante. A ponto de colocá-lo ali que já entraria na disputa com o Hugo, não dá pra saber, tem que esperar e tudo mais. Essa coisa dele, da gente não ter conseguido avaliar a finalização porque ele não teve chance, tem muito aí também de responsabilidade dele, né? Ele precisaria se colocar em posição para receber uma bola e finalizar. Então tem essa parcela dele também, mas no geral, sim, avaliando apenas a apresentação dele hoje, achei muito boa. Marinho dá aqui uma detonada, entre aspas, na primeira liga, e na visão do Marinho, ele entende que o campeonato para poupar seria a primeira liga e não o Mineiro, pelo fato da gente estar buscando o bicampeonato. A gente já deu nossa opinião aqui, a gente entende que poupar nesse jogo contra o Vila não atrapalha a nossa caminhada rumo ao bicampeonato. Concordo. Marcos Graça, que programa de compadre. Vocês dois concordam em tudo. Sim, porque nós somos bons, Marcos. As pessoas boas concordam com elas mesmas. Entendeu? Quando você junta gente que conhece do assunto... A concordância aparece. E ele fala que tá faltando o Corneta e o Ramon para estimular a polêmica, para causar o caos aqui, né? Muito bem, você caracterizou bem. Eles só entram aqui para trazer o caos, a discordância, a polêmica pela polêmica. Entender de futebol mesmo, eles não entendem nada, não. O João Pedro Magnani também achou o Pilar bem, e aí ele fala que lá em Murici ele teve a mesma posição do jogo de hoje. Bons passes, mas poucas chances de gol. Marinho fala que também sobre o América. Sim. Aquele jogo a gente tem que lembrar que foi um jogo em que o Hugo foi expulso, né? O Hugo tava em campo e depois foi expulso. Então, assim, a dinâmica muda um pouquinho. Sim. e num campo que também não favorecia muito. Num pasto. É. Chamar de campo é boa vontade. Pois é. O Marinho manda que o América nunca foi campeão com árbitro mineiro em final, com clássico. Ah, então ele fala que nas semifinais do ano passado, o América, na verdade foram duas arbitragens do Igor Benevenuto. Ele apitou a primeira muito bem, aí repetiram para a segunda partida, apitou bem também. Já para a final foi um árbitro de Goiás, e na segunda partida, não sei se ele mandou aqui, mas eu perdi essa informação. Mas então na final no ano passado não foram árbitros daqui. Não, a final no Mineirão foi o Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás. E o primeiro jogo contra o Atlético, 2-1, foi Duenson Fernando Freitas. Só amarelo para o América e um pênalti a favor do Atlético. Esse cara é da Federação Mineira ou não, Marinho? Quem que é esse cidadão? Deve ser de que fora. Eu vou descobrir aqui, Que a gente foi campeão e ele falou que a gente nunca foi campeão com árbitro mineiro. Mas tomara então pensando... que a gente... Vamos tentar fazer o mesmo caminho, então, né? A gente pega o Cruzeiro na semifinal, vamos passar por eles. E aí chegar na final, tentar de novo o árbitro de fora. Provavelmente ano passado foi árbitro de fora, porque o Atlético deve ter concordado. Aham, muito bem. Tá aqui, ó. Duanson de Freitas, função árbitro, professor, 36 anos de idade. Onde é que é o infeliz? Não tem aqui, não fala. FIFA infeliz. Do Pará, manda o Marinho aqui. Pará? Então isso. Pronto. Então é isso. Beleza. O que mais nós temos aí, Alisson? Tem quer o que eu leia uns aqui pra você descansar? Rony Franks Formiga, mandando que as meninas são freguesas, e que eles estão dando a América como carta fora do baralho. E pergunta se nós podemos sonhar. Sonhar é claro. A gente vem do Campeonato Mineiro do ano passado, em que a gente classificou em situações piores do que o desse ano. A gente classificou na última rodada, em quarto. Aos trancos e barrancos. Levando 3-0 de Guarani de Divinópolis, perdendo para Tombense, se não me engano, também 3 ou algo parecido. Então, ano passado, a gente classificou aos trancos e barrancos mesmo. Esse ano a gente classificou sem nenhuma partida, ao meu ver, que a gente pode falar assim, nossa, nessa partida aqui o América jogou bem. Não teve. Mas também a gente não teve nenhum susto parecido com o 3-0 que tomamos do Guarani de Divinópolis ano passado. Então, a gente chega, claro que com o Cruzeiro favorito, isso é óbvio, por tudo que envolve, né, pelo dinheiro, pelo elenco que tem. Mas a gente não tá também morto e o América é a resistência. O América tem chance de, em duas partidas, eliminar o Cruzeiro, sim. E caso consiga eliminar o Cruzeiro, chega com muita moral para a final. Por quê? O Cruzeiro venceu as duas partidas contra o Atlético esse ano. Então, subentende-se que um time que passa pelo Cruzeiro, claro que futebol não é ciência exata, mas isso deixaria o Atlético a pulga atrás da orelha. Henrique? Concordo com você. Não, tô aqui. Concordo com você. O Zé Ricardo, você chegou a falar do Zé Ricardo especial ou não? Discorda só pro menino ali ficar feliz, o Marcos Graça. Discordo do você. Mas e o Pilar? O Pilar não. O Zé Ricardo, o que você achou? Zé Ricardo, gostei muito. Gostei muito. O menino, já no começo do jogo, deu para perceber que ele tem um posicionamento muito bom. Ele entra em campo ciente do que ele tem que fazer. Ele entrou para ser o primeiro volante. Na saída de bola, ele se posicionava ali no meio dos zagueiros. Distribuía bem, sem ousar demais, que eu acho positivo. Tá fazendo estreia? Joga o feijão com arroz. É isso mesmo que ele fez. Não tem que inventar moda, não tem que achar que ele, como volante na estreia, vai sair lá na frente, vai conseguir fazer gol, vai sair driblando. Não. Joga o feijão com arroz, provavelmente o Anderson passou essa instrução para ele e assim o menino fez, porque dizem que ele tem muita qualidade, inclusive jogando, saindo com a bola e tal. Hoje isso não ficou evidente, porque para mim ele deu essa pisada no freio para fazer o feijão com arroz e fez muito bem. É isso que precisa. Tomou muitas bolas, dá o bote certinho, parece não ser um jogador violento, parece ser um volante mais de técnica do que, do que caneludo, do que da força, e mostrou ser uma alternativa ao Juninho. Juninho que não teve pré-temporada esse ano e não vem jogando o que jogou ano passado. Então, não é um titular absoluto hoje, apesar de parecer que o Anderson gosta muito dele. E o Zé Ricardo, pelo jogo de hoje, muito pouco, claro, mas mostrou também ter qualidades. Gostei demais do jogo dele. Eu também gostei, assim, pouco que eu vi das várias cochiladas que eu dei durante o jogo. Eu gostei sim da atuação dele e achei que ele foi muito bem. E concordo com você, entrou fazendo feijão com arroz. Pelo que eu tô vendo aqui dos votos de Bala e Colatina, o pessoal gostou bastante também, viu? Sim. Já quer ir pra Bala e Colatina ou você quer pegar mais algum destaque da partida? A gente podia, pra fechar essas avaliações que a gente tem feito aí de quem tem jogado pouco, né, de quem entrou hoje, dos reservas que entraram hoje, falar do Juste. Não gostei. Por isso eu cobrei também o teste do Roger, porque nessa hierarquia de zagueiro aí, eu fico muito na dúvida, e isso não é pela partida de hoje, é ao longo do campeonato, pelas partidas que o Juste fez, eu fico muito na dúvida se o nosso reserva imediato hoje no elenco não deveria ser o Roger e não o Juste. Para mim, por merecimento, pelo que fez no ano passado, e não teve chance de mostrar esse ano, o Roger, para mim, fez atuações melhores do que o Juste vem fazendo. Eu concordo que é uma contratação de frente fora, veio como um homem de confiança do Drubsky, mas não tem jogado. O Juste hoje foi, mais uma vez, um jogador um pouco atabalhoado. É um jogador que não tem muita velocidade para acompanhar ataques mais rápidos. Hoje o Vila nem teve muita força ofensiva, mas mesmo assim a gente sente... Ele não é aquele zagueiro que passa confiança. E se tem uma coisa que o zagueiro não pode ter, é desconfiança. Não passar confiança. Zagueiro, tanto que a gente está conseguindo acertar a nossa zaga agora por causa do Rafael Lima, que é um cara que passa confiança, passa seriedade na zaga. Não é uma sumidade, mas passa essa confiança que a gente precisa. Não gostei do futebol do Juste hoje e preferia, se fosse para testar só um zagueiro hoje, eu preferia que fosse escalado o Roger. E acho que nem o Roger para a Série B deveria ser a nossa única opção para a reserva de zaga. Para mim, zagueiro é um que a gente pode contratar um para compor elenco para a Série B. O Sérgio Tavares, quando não está enebriado pela marvada da cachaça, ele funciona muito bem com planilhas e números. E ele fez aquele levantamento dos jogadores, dos reservas mais usados. Antes disso, ele fez aquele levantamento de o quanto cada jogador do elenco já havia, quantos minutos em campo cada um já havia tido. Quando ele fez esse levantamento, apenas dois jogadores não tinham sido usados esse ano ainda: o Roger e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo teve a sua chance hoje. O Roger, então, passa agora a ser o único jogador que ainda não jogou pelo América esse ano. E exatamente como você falou, pelo que ele demonstrou no ano passado, enfrentando os times da Série A e conseguindo, de alguma maneira, né, na medida do possível, equalizar uma zaga americana, deixá-la um pouco mais regular ao lado do Messias, é uma bela de uma sacanagem que ele não esteja tendo nenhuma oportunidade esse ano. Não, buscar programa aí para trás, nos primeiros dois jogos, você vê que, não respeitando a regra dos cinco jogos, eu cheguei a elogiar o Renato Juste, especialmente por uma batida de falta que ele deu. Agora, depois disso, foi só ladeira abaixo. Também não estou entendendo a falta do Roger. Muito bem. E já que nós estamos concordando muito aqui, o Alisson, já que o Marcos Graça está incomodado com isso, eu vou deixar ele ainda mais incomodado, porque, ao que parece, o pessoal que está lá no grupo do Decadentes e que votou para Bala e Colatina também está concordando com a gente. Por quê? Podemos para as votações? Deixa eu só ler as duas participações que estão pendentes aqui. O Heine pergunta sobre o Sérgio, pergunta se ele está no Pardal ainda. É a pergunta que ele a gente está querendo. Ele acabou de mandar uma mensagem falando que está bêbado ainda. Mas que fez o trabalho dele. Que ele fez a soma do Bala e Colatina. Eu vou bater com a minha aqui, porque eu fiz também, viu, Sérgio? Vamos ver se está funcionando. E o Marcos Grassi também pergunta aqui sobre o Xavier. Pergunta se ele já voltou do Macaé. E se sim, se deveria ser aproveitado nessa reta final do Mineiro na lateral esquerda. Parece que já voltou, né? Tanto ele quanto o Bruno Sávio. E os outros jogadores também que estavam emprestados nesses times aí de São Paulo e do Rio. Parece também que não estão, pelo menos nessa semana, acho que não treinaram com a equipe titular. Devem estar fazendo algum trabalho à parte. Sobre aproveitar agora, aí eu já acho difícil, Marcos, porque a primeira fase toda era a fase para o jogador ganhar um pouco de confiança, né? E aí, de repente, agora entrar, acho complicado, até porque o Xavier não é lateral esquerdo de ofício, nas vezes que jogou ali foi até bem, muito melhor do que ele tem feito parar, é claro, mas acho muito complicado, seria temerário você colocar um jogador que não jogou nenhuma partida com nenhum companheiro desses aí numa semifinal contra o Cruzeiro. Com toda certeza, o Mano Menezes, esperto que é, aproveitaria disso aí. O Marcos Graça vai ficar muito nervoso, porque eu vou concordar com você mais. Eu ia falar exatamente isso. Ah, vamos integrá-los ao grupo? Claro que sim. Eu prefiro Bruno Sávio do que Felipe Amorim. Eu acho que o Xavier tem sim espaço nesse plantel. Agora, estamos na reta final, entendeu? Você tem a questão moral do time também. Aquilo que o Alencar alegou no ano passado, de que as contratações não estavam vindo porque não era hora de mexer no time, que o time tinha estava fechado para encarar aquela final, etc e tal. Por mais que a gente reclamasse da toda a falação dele, ele não deixa de ter alguma razão. Se você começa a trazer peça pro restante do ano, você vai abalar a moral do time. Isso é natural, gente. Isso é humano. Então, o Marcos Graça tá rindo aqui até. Falou que nós estamos na tabelinha Pelé Coutinho. Ele pergunta quem é o Pelé, eu digo que eu só uso a 10, Marcos. Aí faça a matemática. Então não dá, não tem porquê alguém que acabou de chegar, que estava disputando um campeonato, por um outro time que não conquistou nada lá nesse outro time, ainda que fosse um lateral de origem, como não é o caso, mas ainda que fosse, não acho que ele deveria ser integrado. Você tá aí, Alisson? O Alisson? Com o Gi também. Minha internet cortou ou foi a sua? O Alisson? Foi, Henrique. Eu não tô te ouvindo. Será que eu tava falando para ninguém? Agora? Vamos reclamar da... Tô te ouvindo, mas acho que minha internet tá falhando, é isso? Sim, mas eu fiquei falando aqui ao longo do tempo, acho que você caiu. Eu não sei se estava saindo a minha voz no programa. Ih, rapaz, eu fiquei com a mesma dúvida. Se saiu... Ô, gente, o povo quer saber qual voz foi falada no programa. Vocês ouviram alguma coisa? Responde pra mim. Adolfo, Marcos Graça, Marinho. Ou foi o Alisson falando sozinho e a minha voz não saiu? Então tá. Hein, gente, internet, falhou. Acontece. Mas no fundo eu concordei com você em relação ao Xavier. Só expliquei isso muito mais, de forma muito mais bela. Eu que tava falando, segundo o Formiga. Então, só pra continuar o que eu tava falando, do Roger. Segundo o Formiga, você estava falhando. Isso sempre acontece. Mas eu tava falando aqui do Roger, porque o Enderson começou o Campeonato Mineiro escalando Juste e Rafael Lima de titular. Isso até me assustou, porque o Messias terminou a Série A muito bem. Pra mim, isso foi uma grande falha do Enderson no início, porque o Messias tinha a obrigação moral de começar esse Campeonato Mineiro como titular. Então, ali já deu pra perceber a boa vontade que ele teria com o Juste ao longo do campeonato. E isso não mudou. O Messias ganhou a posição de titular porque tem muito mais qualidade com o Juste, não dava para ele manter o Juste de titular com o Messias entrando bem. Com o Roger, talvez essa diferença não foi tão gritante. O Roger talvez não treina tão bem, talvez não é tão bom quanto o Messias. O Messias tem surpreendido. Mas também os jogos mostram que o Juste também não é merecedor dessa confiança toda do Enderson. Então, para mim, nessa briga aí entre Juste e Roger para ver quem é o zagueiro reserva, não sei por que o Juste ganha sempre. Não consigo entender. O Rainer fala que o Henrique é que ficou falando, então já não estou entendendo nada. Talvez para Minas Gerais, Henrique, você continuou falando. Para fora Alisson, de Minas, para Parabólica, na Parabólica, o Alisson que falou. Tava no pay-per-view. Exatamente. Então, bom que você repetiu aí. Então o que eu falei aquela hora passou, e eu sei que deu uma caída e voltou. Minha mão selada básica de internet. Muito bem. Eu já dei uma levantada aqui na qualidade da apuração do seu Sérgio Tavares. E como esperado, não foi a contento. Ele inventou um voto aqui em Colatina pro Alex Silva, que eu voltei lá no grupo procurar, mas não achei de jeito nenhum. A última vez que o Alex Silva foi mencionado no grupo para algum tipo de votação foi no dia 5 de abril, e ele foi votado como bala do jogo, então não tem esse voto pra Colatina aqui, a não ser que ele tenha botado o voto dele. Aí eu já não sei. Ah, pode ser. Mas enfim, se ele votou o dele, eu sinto muito. Ele não votou propriamente, ele só colocou no resultado. Vamos lá. O que nós tivemos aqui de Colatina hoje? O Renan Oliveira. Voto da galera. Não, é isso. Voto da galera, muito bem. O Renan Oliveira teve 4 votos. O Pará teve 2 votos. O Anderson Moreira teve 1 voto. E o Alex Silva teve 1 voto fantasma, segundo o Sérgio Tavares, mas não teve. Quem foi o grande vencedor foi o Renato Juste, com 6 votos. Sendo que desses 6, teve 1 voto pro Justo, que eu contabilizei como sendo do Justi. Eu imagino que era isso que a pessoa queria dizer. Seu voto pra Colatina, Marlos? Eu vou contra, galera. Eu vou votar no Renan Oliveira. A apatia dele, costumeira, né? Mas é impressionante como ele quebra a velocidade das jogadas ofensivas. Blanco, que é volante, consegue dar velocidade às jogadas ofensivas. Na hora que a bola cai no pé do Renan Oliveira, quebra o ritmo do jogo. E quebra para pior, porque além dele quebrar o ritmo, ele erra tecnicamente as jogadas. Ele errou quase todas hoje. Então, para mim, é Renan Oliveira. Eu daqui para frente, eu só vou conseguir votar no Renan quando o Renan fizer alguma grande pataquada, alguma grande cagada em campo. Quando o Renan for Renan, eu não vou poder votar no Renan, eu vou ter que votar no cara que tá insistindo com ele. Durante o jogo, acho que você não viu que você tava no campo, mas teve alguém lá no grupo Decadentes que perguntou, eu falei, gente, vamos levantar aí quanto é que o Anderson tá devendo pro Renan, porque conforme for a gente faz uma vaquinha e já acerta. Né? Já acerta isso na vez e resolve esse problema, né? E eu achei a ideia muito boa. Se alguém tivesse informação, por favor, botar em prática. Mas eu vou com a galera, sim, e eu vou votar no Renato Juste, porque pra mim, vi isso tudo que você viu no Renan, mas eu vi o Renan sendo o Renan. E aí, pra mim, a culpa é do Anderson, que deixou ele em campo. O Marcos Grassi foi quem falou da dívida do Anderson. Eu vou votar no Juste, porque o Juste realmente tá deixando bastante a desejar, e não consigo entender como é que o Roger não teve nenhuma oportunidade no ano ainda, e o Juste é colocado sempre quando é necessário substituir algum dos dois que é o titular. Certo? Só para não passar sem citar o nome, porque eu acho que ele é merecedor de pelo menos ter o nome citado no Colatina hoje, o Pará também fez uma péssima partida. Nada fora do que ele tem feito ao longo do ano, mas também fez uma partida muito ruim. E justo na volta dele, num jogo relativamente mais tranquilo, sem muita pressão, mesmo assim não conseguiu jogar. Então não teve voto, mas pra mim parece... Teve popular. Teve do popular, né? Mas aqui isso não dá muita bola pro povo, não é verdade? Brincadeira. Mas então, ele merece ter o nome citado. E espero que o Marcos Graça tenha prestado bastante atenção, porque nós discordamos no voto, viu, seu Marcos? Então, Renato Juste, foi o Colatina dessa partida. Estou anotando aqui, Renato, beleza. Bala, vamos para o Bala. Bala, nós tivemos uma votação menos distribuída até do que a votação do Colatina. Nós tivemos 5 votos para o Gustavo Blanco, 1 voto para o Mateuzinho, e aí o Sérgio Tavares descobriu 2 votos. Não, eu tô discordando demais, porque o Sérgio falou que teve 3 votos no Blanco, eu vi 5. Bom, vamos lá. De qualquer forma, eu e o Sérgio concordamos que quem ganhou a votação popular foi o Zé Ricardo com 6 votos. Segundo o Sérgio, segundo a minha anotação, também 6 votos. Então, o Zé Ricardo aí, estreante da noite, talvez até muito por isso, né? É um jogador que chega sem expectativa, e chegando sem expectativa, ele consegue agradar mais do que os outros, pelos quais você vai ter algum tipo de expectativa, ainda que seja uma expectativa positiva. Então foi isso. O João Ricardo também teve um votinho. Esses foram os votos da galera. Pela galera, Zé Ricardo é o Bala do jogo. Seu Bala, Wallison. O Blanco definitivamente é nosso melhor jogador tecnicamente. Mais uma vez fez uma boa partida, pareceu muito bem e tal. Mas perdeu um gol que não pode perder. Saindo na cara do goleiro ali, entendo que ele não é atacante, mas a gente precisava daquele gol para vencer a partida e tava tetinha de fazer aquele gol. Joga por cima, dá um tapa pro lado e chuta, tira do goleiro, enfim, da forma escolhida, mas dava para fazer. Então, aproveitando que ele teve uma falha tão feia no jogo, e aproveitando que vai ser uma das poucas chances de votar no Zé Ricardo, eu vou votar no Zé Ricardo. até para dar uma força pro moleque. O Blanco já vai ser o nosso bala do campeonato inteiro, é o nosso melhor jogador, já votamos nele muito aqui em outras oportunidades. Vou votar no Zé Ricardo pela tranquilidade com a estreia, pela seriedade e por fazer o feijão com arroz ali direitinho. Zé Ricardo fez o feijão com arroz, ele é o voto popular, ele é o seu voto, vai ser o bala da rodada, mas já que já está definido, eu vou aproveitar. Eu poderia até votar no Zé Ricardo também, mas eu vou votar no Mateuzinho pelo gol que ele fez, sim, o primeiro gol dele como profissional. Acho que ele teve uma atuação, ainda que fosse um jogo em que o outro time não queria muita coisa, mas teve uma atuação tendo antes. É um gol fácil? Só meter uma chapa a 4 metros do gol e a bola vai entrar? É, mas é fácil a partir do momento em que você se posicionou bem, acompanhou a jogada e se posicionou corretamente para receber aquele cruzamento do Magrão. E isso ele fez muito bem. A gente viu muita gente aí não está conseguindo fazer sequer isso no América. Então acho que ele merece esse voto. A definição fica com o Zé Ricardo, mas o meu voto fica como sendo do Mateuzinho. Tivemos mais algum comentário aí, Wallace? Sim, o Marcos Grassi manda aqui que se a gente concordasse até no bar e no Colatino, ele ia falar que era Batman e Robin. Por isso que a gente discordou, Marcos Grassi. A gente sabia que isso ia fazer esse tipo a de... A corneta viria. É. O Adolfo pergunta como está a classificação geral de bala e Colatino no Mineiro. O Adolfo, depois da bebedeira, vem a ressaca. Depois da ressaca, aí pode ser possível fazer essa conta aí, se tá. É que você não entende. Então nós vamos ter que esperar o guardião da planilha, que hoje não está em condições de te responder, infelizmente. Vamos falar daquele assunto lá do comecinho, quem tinha perguntado, o Thales, eu acho isso, o Thales perguntou, o Marcos Grassi respondeu. Ô Marcos, agora é para você responder mais detalhadamente sobre isso. Eu também tinha feito essa mesma pergunta do Thales durante o jogo, que era, quem era aquele pessoal de laranja ali no setor Minas, ao lado da Barra Una? Tinha de laranja, tinha de cinza, tinha de... acho que é azul. Ah, é? São as cores dos uniformes dos meninos. Ah, eu só notei os laranjas. Tinha mais de laranja. O Marcos, então, respondeu ao Thales aqui, uma informação que eu também não tinha, que eles eram alunos da Prefeitura de Belo Horizonte, do programa Escola Integrada. Você conhece esse programa, Wallace? O programa não, mas parece que a prefeitura tem levado os meninos de escola municipais para jogos. O América estava tendo sempre jogos em horários mais difíceis, né? Ruim. 6:30 no domingo. 6:30 da noite no domingo, é. Jogos não, em horários piores. E aí até parece que alguns alunos, talvez até por orientação dos pais e tal, não estavam vindo. E aí o América até estava perdendo, entre aspas, essa participação, porque aí sem quórum não vem. A molecada, hoje como foi um jogo no domingo, 16:00, um horário bom, ficou bem cheio de menino. Não sei quantos, mas talvez uns 2 ou 3 ônibus ali, tinha muito menino lá atrás do gol. Impressionante a animação deles no início do jogo, assim, gritando coelho. Na hora que o coelhão entrou, eles empolgados e tal. Na hora que o Mateuzinho, eu percebi que na hora que o Mateuzinho tentava alguma jogada, talvez eles se identificavam pelo tamanho, né? A identificação, né? E aí eles ficaram loucos lá atrás do gol, vibrando na hora do gol e tal. Então, muito bacana. Eu sempre cobrei essa ação do América para que nisso que a gente sempre cobra, né, da renovação da torcida, até para que a gente tenha uma torcida daqui a um tempo, e acaba que a prefeitura tem feito, e hoje deu muito certo. Se a gente conseguir sair dali com um torcedor conquistado daquela galera que tava atrás do gol, já é lucro, já é vantagem. E eu vou além, tá? Eu vou além um pouquinho. Primeiro vou ler aqui o comentário do Marcos Grassi antes de fazer o meu. O Marcos está dizendo aqui que já é o terceiro ou quarto jogo que eles vão. A prefeitura faz essas excursões. Minha escola, onde trabalho, já foram no jogo do Atlético, iam também no jogo do América, mas o horário não permitiu, 6:30, exatamente o que o Alisson comentou. É um programa da prefeitura que oferece oficinas para os alunos no contraturno da escola regular. Muito bem, o programa, eu esqueci o nome do programa, deixa eu ler aqui. Escola Integrada, isso. O programa, então, ele é maior do que simplesmente levar os alunos a assistir jogos, já que está se falando aí de oficinas, imagino que tem outras atividades aí no contraturno da aula, isso provavelmente deve acontecer com mais frequência durante a semana, não é isso, Marcos? Imagino que seja alguma coisinha a mais esse de levar aos jogos de futebol. Que bom que isso está acontecendo. Marcos, quando você diz que é o terceiro ou quarto jogo, é o terceiro ou quarto jogo do América? Não, né? O terceiro ou quarto jogo do campeonato, é isso? Provavelmente isso, do América, Henrique, mas nesse foi a primeira vez que teve um volume grande, assim. É. Talvez nos de antes ia um ônibus mesmo assim vazio e tal, que foi a primeira vez que deu para que eles fizeram diferença, assim. Muito bem. E o meu comentário é que, independente da gente formar ou não algum torcedor, e eu acho que pode perfeitamente acontecer, o menino ir ao estádio, ter essa identificação, é o que eu já falei aqui várias vezes, que para mim quem tem que formar o menino americano é a família e não necessariamente o clube e suas conquistas. Eu sei que tem gente que discorda um pouco disso, e claro que fica mais fácil à medida que o clube conquista jogos, mas eu acredito que esse papel é da família que vai levar esse menino a campo. É isso que faz dele americano. Eu fui ver o América campeão pela primeira vez e foi campeão de campeonato mineiro quando eu tinha 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu já estava mais do que resolvido de que time eu ia torcer ou deixar de torcer. E já tinha me decidido pelo América pela vivência que eu tive de ir aos campos desde pequeno. Nós temos no hino a importância que o clube dá, enquanto instituição, à sua responsabilidade social e cultural. Então, ainda que não seja formado nenhum torcedorzinho, a gente tem que lembrar que nós somos um país em que uma parcela muito grande da população, e em geral essa parcela depende do ensino público, ela está basicamente concentrada nas escolas públicas. A gente tem uma parte muito grande da população que tem acesso muito pequeno a todo tipo de atividade cultural, de entretenimento, seja lá o que for. Se vocês estão ouvindo esse programa aqui com a internet da casa de vocês, vocês têm uma absoluta certeza, e eu tenho absoluta certeza que vocês têm essa consciência, de que vocês são pessoas extremamente privilegiadas no cenário nacional. Não, Henrique, mas eu trabalho igual um camelo para pagar minhas contas no fim do mês e quase não sobra nada. E mesmo assim você é uma das pessoas mais privilegiadas dentro do cenário nacional. Você tem acesso ao que muita gente não tem. Então eu acho que é importante sim. Que bom que esse é um trabalho feito pela prefeitura. Eu não sei se o América está ajudando de alguma forma a prefeitura, seja simplesmente liberando a entrada desses alunos, seja de alguma outra forma, subsidiando até os ônibus. Eu imagino que não, imagino que a prefeitura esteja arcando com a maior parte dos custos e o clube libere simplesmente a entrada desses alunos. Mas é importante sim, vai ter menino aí que nunca foi num jogo de futebol na vida, que só conhece futebol da televisão, nunca teve oportunidade, e por mais que o América principalmente faça essa campanha de popularização do ingresso, e eu acho ela importante, isso às vezes ainda é muito difícil para várias pessoas, pelo deslocamento, pelos custos envolvidos, que para a gente pode parecer irrisório, para muita gente não é. Então, fico feliz com isso. O Marcos aqui está completando que o programa oferece muitas excursões. Sim, terceiro ou quarto jogo do América. Ele já tinha visto esses meninos lá antes. Em bom número, não tanto quanto hoje. É exatamente o que você comentou, Alisson. O Marcos está reafirmando aqui. Sim. Criançada adora o Coelhão, o mascote mais carismático dos três. O América devia investir mais nisso para formar torcedor. Também acho que é uma oportunidade, Marcos. Eu acho até, só completando, que devia, quem sabe, até escalar o Coelhão no lugar do Renan Oliveira. Bosta por bosta, ele é pelo menos carismático, a meninada vai gostar na hora que pegar na bola. Mas se bater na orelha, pode? A orelha vale, não vale. A orelha é parte da cabeça, não, né? É braço, ué. A orelha é parte da cabeça, vale, tá certo. Então tá aí, ó. Então fica a sugestão pro Anderson Moreira, vamos entrar com o Coelhão da próxima vez no lugar do Renan. Certo? Muito bem, senhores. E aí fica com dois, que pros meninos vai ser ótimo, né? Imagina uma tabelinha. Mateuzinho com Coelhão. Os meninos delirar. Os meninos vão delirar. Aí vira tudo americano, a mesma hora. Ah, e falando em virar americano, então falando em aproveitar essa oportunidade e tal, eu vi ali que os meninos provavelmente estão uniformizadinhos. Você falou que são os uniformes de escola mesmo? Seriam do programa? Eu não sei se eles têm uniforme para essa escola integrada, entendeu? Ah, entendi. Bom, de qualquer forma, assim, eu acho que sim, é uma oportunidade. E aí é aquelas coisas que o América... Daquelas oportunidades de marketing que o América perde. O América conseguiria, se quisesse, fazer em boa quantidade para todas essas excursões algumas camisas bem simplesinhas, material bem simples, bem barato mesmo, mas que fosse... Ah, o Marcos está dizendo que o uniforme laranja são da escola integrada. Muito bem, eu acho que o América poderia tentar fazer um uniformezinho para presentear esses meninos, se eles não puderem usar lá, porque tem a questão da identificação por parte dos responsáveis, para ficar fácil a visualização de menino correndo para todo quanto é lado, entende-se isso perfeitamente, desde que os meninos sejam presenteados com uma camisetinha simples para levar para casa depois. Mas o América não está conseguindo sequer botar uma camisa decente nos seus mascotes que entram com os jogadores em campo. Nós somos patrocinados pela Caixa. Nosso patrocinador hoje é uma instituição financeira chamada Caixa Econômica Federal. Já fomos e somos eternamente agradecidos, patrocinados no ano passado pelo Banco Intermédio. Eu aposto que a diretoria de marketing da Caixa não está satisfeita em ver os mascotes entrando junto com os jogadores com a camisa escrito Banco Intermédio. Está na hora de refazer isso, né, América? E isso não é caro, gente. Eu não consigo entender essa dificuldade que a América tem em fazer as coisas mais simples. Mas esse é assunto pro Deca Brand na Canela, que um dia, gente, um dia, quando vocês menos esperarem, retornará da China. Certo, senhores? E eu concordo plenamente com você, porque a gente tem uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, possivelmente no futebol mundial. A gente não sabe, a gente talvez não tenha ideia do quanto isso pode ser importante para um menino, ele ter uma camisa de um clube. Muitos daqueles ali não vão ter condição, às vezes, de ter camisa até... Nem pirata. Falsificada, é pirata mesmo, de qualquer clube e tal. Então, o clube que chegar primeiro e presentear com uma camisa dessa, mesmo que não seja a camisa de jogo e tal, isso pode fazer uma diferença na cabeça desse menino, que a gente não tem noção. E o América dá muito brinde, cara. Ano passado, eu não comprei nenhuma camisa oficial do América. Eu ganhei duas. Do América, eu ganhei uma laranjada e ganhei a verde preta, o primeiro uniforme. E nós, torcedores, nós temos mais condições de comprar. Com duas camisas oficiais que eu ganhei, por exemplo, que cada uma ia na base de R$190, né? Vamos chutar para cima e botar R$400. Com R$400, você faz 40 camisas baratinhas e entrega para 40 crianças que vão lá. Eu, como americano, prefiro que não ganhar camisa do América, não ser presenteado com isso, e que isso vá para uma criança dessa. E eu acho que boa parte dos americanos que ganham essas camisas também preferiam isso. Então, talvez não seja nem a questão de não ter dinheiro. Talvez é saber onde usar o dinheiro. Talvez quem, para quem se está entregando brinde, não tem tanta necessidade de entregar brinde mais, porque já é americano, tem mais condições para isso e tal. Talvez devêssemos canalizar esses brindes para quem de fato precisa, essas crianças precisam. E é estratégico para a gente dar um brinde para essas crianças. De acordo. Então, que o marketing acorde e não deixe passar mais uma oportunidade dessas. Tudo bem, senhores. Eu vi que tocou o interfone aí, o Alisson. É a pizza chegando? Telefone. Então é isso. Pode dar seu boa noite para a gente encerrar? Boa noite para todo mundo. Hoje, provavelmente, o melhor programa da história dos Decadentes, porque tivemos aqui a nata dos comentaristas. Gargoyle, Marcos. E até a próxima. O próximo jogo já é o contra o Cruzeiro, né? Possivelmente domingo, né, Henrique? Exatamente. O próximo jogo já vai ser contra o Cruzeiro. Não sei que dia que é, não. Vou descobrir agora aqui. Falaram na TTI que deve ser domingo, porque o Cruzeiro joga quinta-feira, então possivelmente será domingo. Baixem lá o aplicativo dos Decadentes, app, é só digitar no browser do seu celular, app.vc/decadentes. Só digitar isso e dar enter que você já vai conseguir baixar o aplicativo por lá. Por quê? Porque lá no aplicativo a gente tem todos os horários e datas dos próximos programas até a 10ª rodada já do Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem mais do que a 10ª, porque a CBF só liberou a tabela até a 10ª. Então esses dois jogos contra o Cruzeiro, assim que sair a definição de quais as datas dos jogos e os horários, a gente já vai atualizar lá com as datas dos jogos, os horários dos jogos e também datas e horários dos próximos programas, inclusive esse que deve ser no próximo domingo. Então fiquem ligados, baixem o aplicativo, a gente também coloca tudo lá na, na fanpage no Facebook. Então, tem muito lugar para saber sobre os Decadentes. E espalhe para os amigos, mande aí para os amigos americanos, para quem ainda não conhece. Muito bem. Mais uma vez, fazendo aquele convite para quem quiser participar, a hora que quiser, só mandar um recado, só dar notícia, que a gente combina tudo direitinho para vocês participarem aqui com a gente, especialmente quando está aqui... Para ter alguém que discorde, Marcos Graça. Parece aí, ué. Dá cara a tapa também. Ah, mas Henrique, por que só participou até hoje o pessoal da Barra Uni e não das outras torcidas? Ué, simples, já participou da Batom Verde também, não vamos esquecer. Exatamente. Mas simplesmente porque não apareceu ninguém das outras torcidas que se propôs a vir aqui participar do programa. Exatamente. É, simplesmente. Então, pessoal da Seita, pessoal da Vacoelhada, é só entrar em contato com a gente que participa. A hora que quiser, certo? E aí vocês entram em contato lá pelo Facebook, facebook.com/decadentesamg, pelo e-mail, mantendonossoespiritoesportivo@gmail.com, pelo Twitter, twitter.com/decadentesamg, e na dúvida, bate no Google Decadentes América, que a única coisa que vai aparecer vai ser a gente. Certo, senhores? Obrigado a todos mais uma vez pela audiência, pelos comentários, pela participação. A gente volta assim que a gente souber o horário do próximo jogo. Muito provavelmente vai ser domingo, talvez na segunda-feira que vem. O importante é que vamos fazer aquela corrente, vamos ao jogo para dar aquela pressão. Eu tô achando que nós vamos classificar nesse trem de novo. É isso, galera. Obrigado a todo mundo. Um abraço e até a próxima. Falou.